Fecheiro 72, capítulo 35. Bom voyage. Aquilo recordou-lhe com desagrado o canil municipal de Boston, um lugar grande e na penumbra cujas traves rangiam e uma atmosfera densa de odores animais. A grande construção na Praça do Mercado em Inverness abrigava muitos estabelecimentos, vendedores de alimentos, negociadores de gado e porcos, agentes de seguros, comerciantes de barcos e recrutadores da marinha. Mas era o grupo de homens, mulheres e crianças, amontoados num canto, que dava mais força à ilusão. Aqui e ali havia um homem ou uma mulher que avançava no meio de um grupo com o queixo empinado e os ombros eretos, numa demonstração de boa saúde e ânimo. Mas na maior parte do tempo, as pessoas que se ofereciam à venda observavam quem passava com atenção, com olhares e expressões fixas, numa mistura de esperança e medo, muito parecidos com os cães do canil, onde o seu pai a levava de vez em quando para adotar um animal de estimação. Havia várias famílias também, com crianças penduradas na roupa das mães ou de pé, inexpressivas, ao lado dos pais. Ela tentava não olhar para eles. Tinham sido sempre os cachorrinhos que lhe despedaçavam o coração. O jovem Jamie andava lentamente à volta do grupo, segurando o chapéu contra o peito para que não fosse machucado pela multidão, olhos semicerrados, enquanto analisava as ofertas. O seu tio Ian havia ido ao escritório da agência marítima para comprar a sua passagem para a América, deixando o primo dela, Jamie, escolher um servo para a acompanhar na viagem. Ela protestara em vão, dizendo que não precisava de um servo. Afinal, tinha viajado, pelo que eles sabiam, de França até à Escócia, sozinha e em perfeita segurança. Os homens tinham anuído, sorrido e ouvido com toda a educação. E aqui estava ela a seguir obedientemente o jovem Jamie pela multidão, como uma das ovelhas da tia Jenny. Ela começava a perceber exatamente o que a mãe queria dizer quando descreveu os Fraser como teimosos como portas. Apesar do tumulto à sua volta e da sua irritação para com os seus parentes do sexo masculino, sentiu o coração acelerar ao pensar na mãe. Somente agora, tendo a certeza de que Claire estava bem, ela podia admitir a si mesma o quanto sentia a sua falta. E o seu pai, aquele habitante desconhecido das terras altas, que repentina e vividamente ganhara vida enquanto ela lia as suas cartas. O simples pormenor de haver um oceano entre eles parecia não passar de uma leve inconveniência. O primo Jamie interrompeu-lhe os pensamentos ao levá-la pelo braço e ao inclinar-se para lhe gritar ao ouvido. O sujeito com uma pala no olho, disse ele mais baixo, indicando o sujeito em questão com o queixo. O que é que achas, Brianna? Acho que ele se parece com o estrangulador de Boston, resmungou ela entre dentes. E depois, mais alto, gritou ao ouvido do primo. Ele parece com um touro, não? É forte e parece honesto. Brianna achava que o sujeito em questão parecia ser estúpido demais para ser desonesto, mas absteve-se de dizer isso e apenas abanou a cabeça enfaticamente. O jovem Jamie encolheu os ombros filosoficamente e voltou a analisar os empregados, caminhando à volta daqueles que chamavam a sua atenção e observando-os de perto, num modo que ela teria considerado bastante grosseiro se os outros potenciais empregadores não fizessem da mesma maneira. Rissóis! Rissóis quentes! Um grito ouviu-se acima da confusão no mercado. E quando Brianna se virou, viu uma velha senhora abrir caminho pelas pessoas, distribuindo cotoveladas, trazendo uma bandeja fumegante ao pescoço e uma espátula de madeira na mão. O cheiro delicioso da massa quente e carne com especiarias venceu os cheiros pungentes do mercado, tão forte como o grito da mulher. Já há muito tempo que tinham tomado pequeno almoço E Brianna enfiou a mão no bolso, sentindo-se a salivar. Ian tinha levado a carteira dela para pagar a passagem. Mas ela tinha duas outras moedas. Agarrou uma e balançou-a de um lado para o outro. A vendedora de rissóis viu o brilho prateado e alterou o caminho rapidamente, passando pela multidão falante. Parou na frente de Brianna e estendeu a mão para agarrar a moeda. Nossa Senhora nos valha, uma giganta, disse ela, mostrando os fortes dentes amarelos num sorriso. E inclinou a cabeça para trás para olhar para Brianna. É melhor levar dois, minha querida. Um só não vai chegar para uma rapariga alta como tu. As pessoas viraram-se e sorriram-lhe. Brianna era mais alta do que a maioria dos homens próximos, pelo menos meia cabeça. Um pouco envergonhada com a atenção, Brianna lançou um olhar frio ao homem mais próximo. Isso pareceu divertir o jovem. Encostou-se ao amigo, levando a mão ao peito, fingindo estar arrebatado. Meu Deus, disse ele, ela olhou para mim, estou apaixonado. Ah, para com isso, disse o amigo empurrando. Ela estava a olhar para mim, quem é que olharia para ti? Nada disso, protestou o amigo com firmeza. Foi para mim, não foi, querida? Perguntou ele, lançando um olhar de carneiro mal morto a Brianna, tão ridículo que ela riu-se, assim como a multidão à volta. E o que é que farias com ela se a tivesses, hã? Tenho o dobro do teu tamanho, sai daqui, pirralho, disse a vendedora de rissóis, casualmente, batendo no rabo do jovem com a espátula de madeira. Tenho de trabalhar caso tu não tenhas. E a jovem vai morrer de fome se vocês não pararem com os disparates e a deixarem comprar os jantares. Está bem? Ela parece estar bem de saúde, a vozinha, disse o admirador de Brianna, sem pudor, ignorando o ataque e a repreensão. E quanto ao resto, só preciso de uma escada, Bobby. Não tenho medo de alturas. No meio das gargalhadas, o jovem foi arrastado pelos amigos, fazendo barulhos sonoros de beijos, enquanto olhava para trás e se afastava com relutância. Brianna recebeu o troco em cobres e retirou-se para um canto para poder comer os dois rissóis mornos, com o rosto ainda quente de se rir e de se envergonhar. Ela não se tinha apercebido tanto da sua altura desde o seu 7º ano na escola, quando era uma menina desengonçada, maior do que os colegas de turma. Entre os seus primos altos, ela sentia-se à vontade. Mas, na realidade, ali ela destacava-se, apesar de ter cedido à insistência de Jenny e ter tirado roupas masculinas para vestir vestimentas da sua prima Janet, rapidamente ajustada, com a bainha a ser solta para ficar mais comprida. O seu sentido de constrangimento piorou pelo facto de não estar a usar roupa interior por baixo do vestido, além de uma combinação. Ninguém parecia perceber essa situação, mas ela não parava de se lembrar, devido à sensação incomum de ventilação nas partes íntimas e por sentir as pernas nuas em contacto uma com a outra quando caminhava com as meias de seda por cima dos joelhos. O constrangimento e a corrente de ar foram esquecidos quando deu a primeira dentada no rissol quente. Um rissol, ou bridy, como diziam os escoceses, era uma almofada de massa em forma de meia-lua, recheada com carne moída e gordura e temperada com cebola. Um suco quente e saboroso encheu-lhe a boca e ela fechou os olhos, deliciando-se. A comida era muito má ou muito boa, dissera Claire, ao descrever as suas aventuras no passado, porque não tinham meios para conservar as coisas. Qualquer coisa que comíamos tinha sido salgada ou preservada em banha, o que acabava por ter um gosto um pouco rançoso. Ou era fresco, acabado de ser morto ou colhido da horta, e nesse caso pode ser muito delicioso. O rissol era delicioso, decidiu Brianna, apesar das migalhas não pararem de cair na sua roupa. Passou a mão pelo peito, tentando não chamar a atenção, mas todos já se tinham virado e ninguém olhava para ela. Ou quase ninguém. Um homem claro e magro, com um casaco grande, aparecera a seu lado e fazia pequenos movimentos nervosos, como se quisesse puxar-lhe a manga, mas não tivesse coragem. Sem saber se ele era um mendigo ou outra coisa, ela olhou para ele, desconfiada. Sim? A senhora precisa de um criado? Ela passou a dar-lhe atenção, percebendo que ele podia ser um dos imensos empregados. Bem, eu não diria que preciso de um, mas parece que irei ter um servo de qualquer modo. Ela olhou para o jovem Jamie, que agora estava a fazer perguntas a um homem moreno com ombros fortes. A noção do jovem Jamie, do servo ideal, parecia limitar-se a músculos. Ela olhou para o homem pequeno à sua frente. Ele não combinava muito bem com os padrões do jovem Jamie, mas com os dela. Está interessado? Perguntou ela. A expressão de nervosismo não desapareceu do rosto dele, mas um brilho de esperança apareceu-lhe nos olhos. É, eu quero dizer, não sou eu, não. Mas será que pode considerar levar a minha filha? Perguntou ele abruptamente. Por favor, a sua filha? Brianna olhou para ele assustada, esquecendo-se do rissol meio comido. Imploro-lhe, senhora. Para sua surpresa, os olhos do homem estavam marejados de lágrimas. A senhora não imaginou o meu desespero, nem a gratidão que sentirei. Mas... Ah, Brianna limpou as migalhas do canto da boca, sentindo-se muito estranha. Ela é uma rapariga forte, apesar da aparência, e muito esforçada. Ficará feliz em fazer qualquer coisa por si, senhora, se a contratar. Mas por que é que... Afinal, qual é o problema? Perguntou ela, vencendo a situação desconfortável, sentindo curiosidade e pena do claro desespero do homem. Segurou-o pelo braço e levou-o para um canto onde o barulho não era tão audível. Por que é que está tão ansioso para que eu contrate a sua filha? Ela viu os músculos do pescoço moverem-se quando ele engoliu em seco. Há um homem e ele deseja, não como criada, como concubina. As palavras foram sussurradas roucamente e ele corou logo. Disse Brianna, descobrindo logo a utilidade daquela expressão ambígua. Compreendo, mas não tenho de deixar a sua filha acompanhar esse homem, não é assim? Não tenho escolha. A agonia dele era óbvia. O contrato dela foi comprado pelo Sr. Ransom, o negociante. E ele deitou a cabeça para trás, indicando um homem com cara de mau e uma cabeleira com um laço que conversava com o jovem Jamie. Ele pode passá-lo a quem quiser. Ou pode vendê-la sem hesitar a esse... Engasgou-se, assoberbado pelo desespero. Tome isto. Ela rapidamente desprendeu o lenço do seu corpete, tirou-o do pescoço e entregou-lhe. O seu corpo ficou mais desprotegido, mas parecia tratar-se de uma emergência. Claramente era uma emergência para ele. Ele limpou o rosto com o lenço e depois deixou-o cair e agarrou a mão livre dela entre as suas. Ele é um negociante de gado. Foi ao mercado de gado para vender os seus animais. Quando voltar, virá com dinheiro para comprá-la e vai levá-la para a casa dele em Aberdeen. Quando eu ouvi a conversa dele com Ransom, senti o maior desespero. Orei fervorosamente ao senhor para libertá-la. E então? E ele engoliu em seco. Eu via, tão elegante, nobre e de aparência gentil, e senti que as minhas preces tinham sido ouvidas. Senhora, imploro-lhe, não ignore o apelo de um pai, leve-a consigo. Mas eu vou para a América e o senhor nunca... Ela mordeu o lábio. Quer dizer, o senhor não a voltaria a ver durante muito tempo. O pai, desesperado, empalideceu ao ouvir aquilo. Fechou os olhos e pareceu perder um pouco o equilíbrio, com os joelhos a fraquejar. Para as colónias? Sussurrou ele. Por conseguinte, abriu os olhos mais uma vez e contraiu o maxilar. Prefiro que ela seja levada para um lugar selvagem, para sempre, do que ser desonrada diante dos meus olhos? Brianna não sabia como responder a isto. Olhou impotentemente por cima da cabeça do homem, observando a multidão. A sua filha, qual delas? O brilho de esperança nos olhos dele transformou-se em chama, chocando pela sua intensidade. Que Deus a abençoe! Vou trazê-la diretamente à senhora. Apertou a mão dela com fervor e depois embrenhou-se na multidão, deixando-a sem ação. Ao fim de um momento, ela encolheu os ombros, sem saber o que fazer, e depois agachou-se para apanhar o lenço caído. Como é que isto tinha acontecido? O que diriam o tio e o primo se ela... Esta é a Elizabeth, anunciou uma voz, sem fôlego. Cumpre as tuas obrigações com a senhora, Lizzie. Brianna olhou para baixo e percebeu que já tinham decidido por ela. Meu Deus, murmurou, ao ver o cabelo com risca ao meio da pequena cabeça que se curvava numa pronunciada reverência. Uma criança. A cabeça ergueu-se e ela viu um rostinho magro e aparentando ter fome, no qual olhos acinzentados e assustados tomavam a maior parte do espaço disponível. Sua criada, senhora, disse a boquinha de lábios pálidos, ou pelo menos foi o que pareceu ser dito. A rapariga falava tão baixo que não conseguia ser ouvida no meio do tumulto. Ela vai servi-la bem, senhora. Pode ter certeza disso. A voz ansiosa do pai foi ouvida. Ela olhou para ele. Havia uma forte semelhança entre pai e filha. Os dois com os mesmos cabelos claros e finos, os mesmos rostos magros e ansiosos, tinham quase a mesma altura e, apesar de a rapariga ser muito frágil, parecia à sombra do pai. Olá! Sorriu para a rapariga, tentando parecer consoladora. A rapariga inclinou a cabeça para trás, com medo, erguendo o olhar. Engoliu em seco e umedeceu os lábios. Quantos anos tens, Lizzie? Posso tratar-te por Lizzie? A cabecinha balançou sobre um pescoço que parecia o pé de um cogumelo selvagem, comprido, sem cor, infinitamente frágil. A rapariga sussurrou algo que Brianna não percebeu. Ela olhou para o pai, que respondeu rapidamente. 14, senhora. Mas é muito boa a cozinhar e a bordar. E é uma pessoa limpa. E a senhora não encontrará alguém mais disposto e obediente. Ele mantinha-se atrás da filha, com as mãos nos ombros dela, apertando-a tanto que os nós dos dedos ficaram brancos. Ele olhou para Brianna. Os seus olhos eram azuis, muito claros, suplicantes. Movia os lábios, sem som, mas ela ouviu claramente. Por favor, disse ele. Atrás dele, Brianna viu o seu tio, que tinha entrado no átrio. Conversava com o jovem Jamie. Duas cabeças, uma de cabelos lisos e outra de cabelos encaracolados, unidas para uma conversa. Em breves instantes, eles iriam procurá-la. Ela respirou fundo e endireitou-se. Pensando bem, ela era tanto uma Fraser como seu primo. Eles iriam ver como ela sabia ser teimosa como uma porta. Sorriu para a rapariga e estendeu-lhe a mão, oferecendo-lhe o segundo rissol, que não tinha sido comido. É um acordo, Lizzie. Podes comer este rissol para selá-lo? Ela comeu a minha comida, disse Brianna, com o máximo de firmeza que conseguiu transmitir. Ela é minha. Para sua surpresa, esta declaração pôs fim à discussão. O primo parecia querer desfazer a situação, mas o tio pousou-lhe uma mão no braço para silenciá-lo. A cara de surpresa de Ian transformou-se numa espécie de respeito divertido. Ai, comeu? Ele olhou para Lizzie, aninhada atrás de Brianna, e os lábios dele tremeram. Bem, então não há mais nada a dizer, não é? O jovem Jamie, evidentemente, não tinha a mesma opinião que o pai. Conseguia pensar em muito mais coisas a dizer. Mas uma rapariga como esta, ela é inútil. Abanou a mão na direção de Lizzie, franzindo o senho. Ela não tem nem tamanho para carregar as malas, muito menos. Sou suficientemente grande para carregar as minhas malas, obrigada, disse Brianna. Franziu o sobrolho e olhou zangada para o primo, endireitando-se para enfatizar a sua altura. Ele ergueu uma sobrancelha, mas não desistiu. Uma mulher não deve viajar sozinha. Não estarei sozinha, terei Lizzie comigo. E muito menos num lugar como a América. É, quem te ouvir dizer isso pensa que é o fim do mundo. E tu nunca estiveste lá, disse Brianna irritada. Eu nasci na América, por amor de Deus. O tio e o primo olharam para ela, boquiabertos, expressões idênticas de choque. Ela aproveitou a oportunidade para ganhar mais vantagem. É o meu dinheiro, é a minha empregada e a minha viagem. Já dei a minha palavra e vou cumpri-la. Ian passou um nó do dedo no lábio superior, controlando um sorriso. E abanou a cabeça. Dizem que se conhece o pai pelo filho, mas acho que não resta a menor dúvida a respeito de quem é o teu, rapariga. O nariz afilado e o cabelo vermelho podes ter herdado de qualquer pessoa, mas essa teimosia não foi de mais ninguém, a não ser de Jamie Fraser. Ela apercebeu-se que corou, mas a sensação era estranha e prazerosa. Abalado pela discussão, o jovem Jamie tentou mais uma vez. É muito incomum uma mulher dar as suas opiniões livremente e os seus parentes homens aceitarem as suas decisões, disse ele rigidamente. Tu achas que as mulheres não podem ter opinião? Perguntou Brianna docemente. Não, não acho. Ian olhou de soslaio para o filho. E estás casado há quanto tempo? 8 anos? Abanou a cabeça. Sim, bem, a tua Joan é uma mulher de tato. Ignorando o olhar tenso do jovem Jamie, Ian virou-se para Lizzie. Muito bem, vai despedir-te do teu pai, miúda. Vou tratar dos documentos. Ele observou Lizzie afastar-se. Ombros magros, encolhidos ao passar pelas pessoas. Abanou a cabeça com algumas dúvidas e virou-se para Brianna. Bem, talvez ela seja melhor companhia do que um criado homem, sobrinha. Mas o teu primo tem razão em relação a uma coisa. Ela não oferece proteção. O mais certo é seres tu a protegê-la. Brianna endireitou os ombros, empinou o queixo, reunindo o máximo de autoconfiança que conseguiu, apesar da sensação sombria que a inundou. Eu cá me desenrasco, disse ela. Manteve a mão fechada, a segurar com força a pedra na palma. Era algo a que podia agarrar-se, enquanto Moray Firth navegava pelo mar adentro e a costa movimentada da Escócia ficava para trás. Como é que ela podia sentir algo tão forte por um lugar que mal conhecia? Lizzie, nascida e criada na Escócia, não lançou nenhum olhar para a terra da qual se afastava e rapidamente foi para baixo para ocupar o espaço delas e ajeitar alguns pertences que elas tinham levado para bordo. Brianna nunca se considerou escocesa. Só soube que era escocesa muito recentemente. Mas não se sentiu mais triste com a partida da mãe ou com a morte do pai do que sentiu ao afastar-se das pessoas e dos lugares que conheceu por tão pouco tempo. Talvez fosse apenas a emoção contagiante dos outros passageiros. Muitos deles estavam de pé, namorada como ela, muitos a chorar copiosamente ou com medo pela viagem longa que os aguardava. Mas ela sabia muito bem que não era nada disso. Pronto, já está. Era Lizzie que aparecera ao seu lado, finalmente para ver a terra pela última vez. O seu rostinho pálido estava inexpressivo, mas Brianna não confundiu a falta de expressão com falta de sentimento. Sim, já estamos a caminho. Motivada por um impulso, Priana estendeu uma mão e agarrou a rapariga para que esta ficasse à sua frente na amurada, protegida pelo vento e pela movimentação de passageiros e homens da tripulação. Lizzie era menor do que Brianna, cerca de 30 centímetros, com ossos finos, como as cordas delicadas que envolviam os mastros e rangiam por cima delas. O sol não se punha nessa época do ano, mas descia e permanecia entre os montes escuros, e o vento estava bastante frio no braço de mar. A rapariga vestia peças finas, tremia de frio e encostou-se a Brianna sem se aperceber, para se aquecer. Brianna tinha um Arisaide de lã azul, uma espécie de tartan feminino dado por Jenny. Envolveu Lizzie com os braços e as pontas de Shyle, conseguindo tanto conforto no abraço quanto o que oferecia. Tudo vai ficar bem, disse ela, tanto para si como para Lizzie. A cabeça loira mexeu-se brevemente debaixo do seu queixo. Ela não sabia determinar se tinha sido uma confirmação ou só a tentativa de Lizzie de afastar dos olhos as madeixas de cabelo que o vento soprava. Madeixas de cabelo que escapavam do tartan grosso e balançavam ao sabor da brisa salgada, imitando o movimento das velas enormes. Apesar da ansiedade, sentiu o ânimo melhorar com o vento. Já tinha sobrevivido muitas despedidas até agora, por isso iria sobreviver àquela. Era o que tornava esta partida tão difícil, pensou ela. Já tinha perdido o pai, a mãe, o namorado, a casa e os amigos. Estava sozinha por necessidade e também por escolha. Mas encontrar a sua casa e a sua família outra vez tão inesperadamente em Lalibroch apanhará de surpresa. Ela teria dado qualquer coisa para ficar, só mais um bocadinho. Mas havia promessas a cumprir, perdas a reverter. Depois disso ela poderia voltar para a Escócia e para Roger. Mexeu o braço, sentindo a pulseira fina de prata dele no pulso, por baixo do Shyle. Metal aquecido na sua pele. Ampa, Boku. Com outra mão segurou o tecido, exposto ao vento e à umidade do borrifo das ondas. Se não estivesse tanto frio, talvez ela não notasse o calor repentino de uma gota que caiu nas costas da sua mão. Lizzie estava tensa como um cajado, com os braços abraçados com força à volta de si própria. As suas orelhas eram grandes e transparentes, o cabelo fino e liso, colado à cabeça. As suas orelhas despontavam como as de um rato, macias e frágeis, sob a luz intensa do sol baixo do início da noite. Brianna tateou com a mão e limpou as lágrimas do rosto da rapariga. Os seus próprios olhos estavam secos e os lábios contraídos, enquanto olhava para a terra, por cima da cabeça de Lizzie. Mas o rosto frio e os lábios trêmulos contra a sua mão podiam muito bem ser os dela. Elas permaneceram em silêncio durante algum tempo, até a terra desaparecer por completo.